Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você ligado na Rainha! Vem aí mais um programa com a qualidade Rainha. Agora! Em Misturadão! Misturadão! Faz muito barulho! Tudo que você adora curtir! Misturadão! Os grandes sucessos! Juntos e misturados! Misturadão! Muito bem, gente, já estamos de volta na sua rádio preferida e mais uma super edição do Misturadão. Muito prazer, eu sou o Gilson Silva, trazendo sempre as melhores músicas e pronto pra mais uma super festa no seu dial. Chega junto, aumente o volume, a gente abre o nosso programa de hoje. O som que você adora. Misturadão! Agora, entrevista do dia, é na Rainha das Quedas. Entrevista do dia. Na entrevista do dia de hoje, desta quinta-feira, nós estamos recebendo os nossos amigos, o Maurício Cavalheiro, presidente do CONSEG, Conselho de Segurança de Avelar do Luz. Presidente, satisfação tê-lo aqui, bom dia, Maurício. Bom dia aos ouvintes da Rainha das Quedas. Obrigado à secretária de Educação, Eliane Cantelli, falando sobre o início das matrículas na rede municipal de ensino aqui em Abelardo Luz. Júnior Bodanese está no ar. Está no ar, o amigo da gente. Bom dia, Rainha. Mais de duas décadas, sempre ao lado da comunidade. Parabéns pra rainha, que nunca perde a majestade. Há mais de duas décadas, eu ligo todo dia o meu rádio na rainha, pra me fazer companhia. Os locutores são sua rainha, e essa tem credibilidade. Mais de duas décadas, sempre ao lado da comunidade. Não interessa a religião. Todas as cidades, seja qual for sua profissão, jovem, criança ou idoso, o empregado. Sempre ao lado da comunidade. Parabéns pra rainha, que nunca perde a majestade. Secretária de Educação de Abelardo Luz, Eliane Cantili, o início das matrículas na rede municipal já está em vigor, é isso, secretária? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes. Sim, as matrículas já estão em, começaram hoje, né? Iniciaram hoje, dia 18, e vão até dia 29/11. As matrículas e as rematrículas já foram feitas durante a semana, enfim, nas próprias escolas. Quem é que precisa fazer a matrícula? As pessoas, os alunos, os pais têm que buscar de todo mundo ou quem está matriculado já é automático? Como é que funciona? Os alunos do que vão entrar no primeiro ano estão saindo do nível 5 do CI, do Pequeno Príncipe, enfim, das outras... dos outros jardins de infância, eles precisam fazer a primeira matrícula nas escolas mais próximas à sua residência. Então, esses são matrículas obrigatórias. As crianças da creche também, de 6 em 6 meses, é revisto o cadastro, então também tenho que atualizar e fazer as novas matrículas, deixar o cadastro em dia. E os outros, se vão trocar de estabelecimento, sim, daí eles precisam estar fazendo as matrículas. Este ano também o Romildo Menegatti já está abrindo o sexto ano, o sétimo, oitavo e o nono ano, né? Vai funcionar todo o ano que vem, do primeiro ao nono ano na escola Romildo Menegatti. Os alunos do quinto ano do Romildo Menegatti que desejam continuar estudando na própria escola não precisam fazer as matrículas porque as matrículas são automáticas. Agora, se os pais o desejarem em outro estabelecimento de ensino, daí sim tem que fazer. Secretária, e isso vale também para as creches? Essas matrículas? Sim, para as creches valem. Tanto é que para as creches elas são feitas de 6 em 6 meses, né, Júnior? Então hoje também as matrículas estão abertas na creche Perina e na Vila Esperança. Então, deve ser procurado diretamente no estabelecimento de ensino, é isso, né? Diretamente no estabelecimento de ensino que assim o desejarem. Tá certo. Secretária, algo mais? Fica à vontade. Eu acho que é interessante um pouquinho a documentação, né, Júnior? E também todo o edital de matrícula está no portal da prefeitura, enfim, já foi divulgado através dos meios de comunicação. E se alguém tiver dúvida, é só entrar no portal da prefeitura que encontra. Mas a documentação é cópia da certidão de nascimento ou de identidade, né? O histórico escolar, se ele está mudando de escola, o comprovante de residência, que é uma fatura de energia elétrica ou de água, e sempre correspondente a 2 meses anteriores, né? O cartão de SUS e a declaração de vacinas. Aqui a gente quer dizer que esse ano nós colocamos a declaração de vacina porque eles têm que ir até o posto de saúde e pegar essa declaração. Por que que foi introduzido e colocado no edital de matrícula? Porque tem algumas crianças que não estão com as vacinações em dia, e assim faz com que as mães, enfim, a família deixe toda a vacinação das crianças em dia, principalmente para os menores, né, que tenham mais convívio entre si. Tá bom, obrigado à secretária de Educação, Eliane Cantili, falando sobre o início das matrículas na rede municipal de ensino aqui em Abelardo Luz.